7738 Complexo Leste, Torre 186. 86 agora, Abadão. Azul 4207, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento no 60 graus, 10 nós. Informa um Boeing na Gol, não marca do externo. Torre, Gol 9738, boa tarde, passando externo, embaixo travado. Gol 9738, ajuste altímetro no 021, continua em aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, Gol 9738. Zona 260, mantém ponto de espera, dono zero. Gol 1738, autorizado pouso, pistão no zero, vento 160 graus, 129. Livre pouso, Gol 1738. O azul 4207, decolado 23, chame controle 120, decimal 8. 208, 4207. Sempre regresso do Bravo. Gente, após o pouso do mesmo, a linha e mantém cabeceiro no zero. Seiscentos agora na Dael. Azul 4207, contato radar, saída da Dael. Gente, 4207. Gol 1738, solo 25, livre à direita e chame solo 121, decimal 9. 21, rebote 732. Repeat 5220, descend for level 050, fly direct to Itaqui position, connect 1021. 050, direct to Itaqui position, connect 1021. Bono 260, autorizado decolagem, pichão no zero, vento no 50 graus, 10 nós. Decolagem, Bono 260. Bono 260, decolado 27, chame com 2, 1, 0, 8. Zero, muito obrigado, tchau, tchau. Bono 260, boa tarde, contato do radar, saída PUCA. Saída PUCA. Bono 738, prossiga Juliette. E outra mulher? Até o portão 4. Controle 208, transponder 5530. Aqui na minha rota, Pesolo 10, a Pesolo 16. Qual que o senhor tem no plano? Transvisóis 085, reporte vertical Salvador. Siga também de Bravo. Muito abraço, já para direto para pouso na Enrimar. Enrimar, direto para final Enrimar, Tango em de Bravo. Você pode arrotar a torre, Tango de Bravo. Correto, reporte pronto. Azul 4207, chame Recife, frequência 1251, na alterna 133, decimal 25. 251, 3325, boa, 4207. Patrulha Salvador, bom dia, Azul 4060. Patrulha Salvador, é o Azul 4060, bom dia. Azul 4060, bom dia. Chegada Mari, desça 050. 050 Mari, Azul 4060. Correction trip 5220, descend 2000 feet, then 81021, report steps localized 1A10. 20, 2000 feet, 1021, and I'll report. Controle, estamos já bravo, visual com o local de pouso, senhor. Autorizado, transfere a torre. Torre 18-6, Tango de Bravo, bom pouso. Bravo, 18-6. Senhor, bom dia, Tata Romeu, Tango de Bravo. Tango de Bravo, no tráfego informar, reporte solo controlado, vento no aeródromo, 140 graus, 132. 140, 13, do solo, reportará Tango de Bravo. Chame Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 12545. 12.085, 2545, bora 260. 1260, chame Recife, frequência 1285. Zero, meia, zero, né? Beton, desvia esquerda. Sete reportes, condições de aproa, Duna, 4060. Para Duna. Juliette, Bravo, Delta, prossiga. Mulher Bravo, considero esse alojo 37, frequência livre. É bom, doutora, meia, 3 horas. Acompanhe o caminho, né, do Galeão para o Tato. Severa Cruz, Juliette e Bravo Delta. Tower, 118, this one 6. 118, 6, Tower. Salvador Tower, good morning, 3P5, JJ0. 6520, Canet 1021, report, still in the Kino Town, locked. I'll report. Ninguém usando lá 3P5, que é 3P5220, continue your approach, stand by for landing. Stand by. CF220, clear to landing runway 10, wind 140 degrees, 1-2 knots. Clear to land. Já para onde dono, eu vou passar minha cara. Dono, você não tem B340 Galeão, copia. 1021, reportará. Então, 3191, assistente da novembro, 340 Galeão, copia. 3191, confirma o horário, seu gol. 1500, por gentileza, poderia confirmar a saída prevista? Eu não copio o seu horário. 1500. A saída depende da rota, o senhor sabe a primeira rota? Posição bloque, bloque e peso 1-0. A gente confirmar a matrícula é tanto 3191. 3191. 1500, horária. Afirmo. Gente, é repetitivo ou não repetitivo esse voo? O plano normal. Repetitivo, senhor. Gente, um minuto. Gente, após o pouso do meio de uma linha e mantém. Agilizando manobras, chama 3895. Web 6740, na proa de TAP, desça para o 050. Proa de TAP, descendo 050, Web 6740. 352. Tube 5220 on the ground at 42, turn right and contact the ground 121 this morning. 121 933 5220. O senhor poderia confirmar os dados do voo juntamente com a empresa, matrícula e horário novamente? Vou contactar com a empresa. É o aeronave, é o Papatango Mike Extreme India 3291 no Salvador Guarulhos, Galeão. Salvador Galeão para saída prevista no 500. Gente, para nós provavelmente seria da 3191 aos 1500. Na minha relação de RPL não consta esse voo e não tem plano de voo apresentado também por esse voo. Só um momento. Fala o trip 5220 liberando a sua escuta. 5220, táxi via Aquilo, pátio 3, atento ao sinalizador. Tente, pátio 3, 5220. Estabilizou 424060. 4060, complete alerta 886. 886, boa. 308, 3895. Salvador, muito bom dia, 3895, senhor. 3895, bom dia, contato radar, saída da EL. Na subida da EL, senhor, autoriza após 2000 pés, curva à direita, direto da EL? 2000, direto da EL, 3895. Grato, direto da EL após 2000 pés, 3895. Passa na cruz, Juliette, Bravo Delta. Bravo Delta, corredor Vera Cruz, reporte Paripe. Passa na Paripe. Web 6740, pós ETAP, desça 2000 pés, ajuste 1021, no reporte localizador, pistão no zero. Pós ETAP, desce 2000 pés, 1021, reportará no localizador, Web 6740. Travou 4060. Azul 4060, autorizado, pouso, chão no zero, o vento 140 graus, 1 nós. De pouso, pistão no zero, ciente do vento, obrigado. Bono 777, pode vir, finalização, pode segura. Bono 777, curta novembro, agora recordação em cópia, por segura. 477. Sete, pronto, a cópia. Pronto, 77, autorizado por seguro, 340, na 350. Decolador no zero, curva direita, saída da Euleda, após direto. Controle 120, decimal 8, transponder 5533. Zero, porto seguro, operação 0, decolador no zero, curva direita, da Euleda direto, 08, 33, bola 777. 777, correto, reporte pronto. Solo é o TAN 31, avião voltado. Yeah. A gente tentou contato aí com a companhia. Esse plano de voo ele é repetitivo e o horário ele consta aí na tabela, ok? É, tem como verificar pra mim agora que falta menos de 15 minutos aí pro 200? Gente, então é TAN 3191 no 1500, é o BT. Positivo, o Patango Mike Free India Matrix. Gente, eu vou questionar novamente, certo? Salvador do Paterno, é zero, 4060 via Alfa, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette via Alfa, Paterno, é zero. Da 3895, poderia voar bridge? Aguarde, mantenha a saída. Passando parede, Juliette, Nova Delta. Controle Salvador, Papa 3, Juliette, Nova Delta. Nova Delta, a torre agora informa chuva leve sobre o campo, permanece visual. Chama agora a torre 118, decimal 6. Nova Delta. Juliette Bravo Delta, reporte rotatória. Volta na rotatória. Pessoal, contato visual com a pista, o Juliette Bravo Delta. Poderia voar direto para a 107? Juliette Bravo Delta negativo, tem um Boeing da Webjet em Duna. É, provavelmente irá efetuar um 360 à esquerda após 3 milhas da cabeceira. Tá